Gerir mais de uma dezena de atores amadores foi complicado a peça. Foi terrivelmente complicado, porque a maioria deles, alguns deles já tinham feito teatro aqui, só que parece-me, e daquilo que me dizem, que era num regime pouco brio, e quase todos eles precisavam de acompanhamento pessoal individual, e nesse sentido, tanto eu como o meu irmão, que me ajudou a dirigir, tivemos que ter não só os ensaios normais e comuns gerais com todos, mas ensaios individuais especificamente com cada um deles. Às vezes era às 2 da tarde era um, às 3:30 eram dois, às 4 eram outros dois, às 6 eram outros, por aí fora, e depois ao fim da noite ainda fazer carpintaria para a cenografia. Por isso foi um mês, foi literalmente um mês em que dormi menos toda a minha vida, mas não me arrependo. E o facto da peça ser bastante dramática, não é? Não é uma comédia, ainda que complica mais a tarefa. Isso foi outra das coisas, que é, eles são habituados a fazer, a maioria de teatros que eles fizeram, estiveram sempre a fazer de personagens mais tipificadas e cómicas, que de uma forma ou de outra é tremendamente mais fácil chegarem ao registro decente, ao registro exigido, porque é uma questão muito mais técnica do que uma questão emocional. E isso a mim fez-me terrível confusão quando eles me convidaram, porque o trabalho do ator, muito mais do que ser um trabalho técnico, tem obrigatoriamente de ser um trabalho emocional, porque o ator não pode ser senão a máquina mais humana que existe, e tem de conseguir chegar aos sentimentos muito mais facilmente do que uma pessoa comum e uma pessoa vulgar. E nesse sentido era importante para eles e para o seu desenvolvimento emocional, porque são todos jovens, fazerem uma peça com uma carga muitíssimo dramática, para pudessem crescer não só como atores, mas sobretudo como seres humanos, porque me parece que é uma coisa que falta muito aos jovens da idade deles. São terrivelmente infantis ainda, não às vezes em atitudes e o que quer que seja, mas não só nisso, como emocionalmente. Parece que viveram, eu estou a falar deles, mas eu se calhar sou no mesmo barco, ou estive no mesmo barco com a idade deles. Parece que viveram a vida inteira dentro de uma redoma de vidro em que foram protegidos de sensações ditas más sensações e maus sentimentos, quando eu nem sequer sei o que é que isso existe, porque essa coisa da dor é terrível, ou a dor é isto, ou a dor é aquilo. A dor é mais bela, a maioria das suas vezes, do que é a felicidade, ou o riso, ou outra coisa qualquer, e é muito mais importante para o desenvolvimento emocional de cada um. E nesse sentido, eu optei por fazer uma peça para adaptar um argumento que já se sabia, um argumento de si existencialista, embora o Camus tenha recusado um bocado esse termo, mas, e a peça acabou por seguir um caminho ligeiramente mais romântico do que existencialista, às vezes porque a textura emocional deles ainda não é muito madura e muito desenvolvida, e nesse sentido tive que os resguardar um bocadinho também, e outro, mas principalmente porque o trabalho faz uma obra realiza sempre trabalho sozinha, e vai sendo encaminhada às vezes por ela própria, e foram acontecendo certas coisas que de uma forma ou de outra acabaram por encaminhar a peça para este registro, se calhar mais romântico do que existencialista, mas sem perder a sua crueza e a sua dureza. Para alguns atores, ou para a maioria, isto é quase uma prova de fogo, não é? É um desafio pessoal para cada um. Definitivamente. A maioria deles teve que crescer muito mais como pessoa, no mês em que trabalhámos o espetáculo, e a perceber-se de coisas que havia dentro deles, nesse mês, que não tiveram em 20 anos da sua vida. Há pessoas que chegaram aqui e eu lhes estou a pedir determinados sentimentos, e disseram, mas eu nunca senti isso na minha vida. Como é que é possível? Tu tiveste 20 anos na tua vida em que nunca sentiste este sentimento específico. Tens que encontrar, certamente, situações não iguais, mas situações paralelas em que o tenhas sentido. E não, eu sempre tentei querer isto, ou sempre tentei querer aquilo, e é estranhíssimo para mim que isso tivesse acontecido. Nós temos realizado uma série de entrevistas com eles todos para um documentário que eu espero que saia, e é bom eu ver que nas respostas que eles dão é sempre o seu crescimento pessoal que conseguiram atingir através do trabalho aqui coletivo e individual de cada um. Houve pessoas que tiveram de passar aqui 5, 6 horas por dia, às vezes, a destruírem-se elas próprias emocionalmente para conseguirem depois chegar ao aquele sentimento mais verdadeiro, porque acho que é um engano terrível do teatro, que as pessoas acham que vão ao teatro para ver o fingimento, e é um paradoxo, porque as pessoas vão ao teatro, ou quando gostam, é porque veem o verdadeiro, que não têm acesso lá fora, porque o mundo é tão hipócrita e tão cheio de senso comum e tão cheio de ações e reações tímidas por consciência social, por refreios da sua vida, por etc., que eu não me lembro que vi um ser humano chorar sinceramente à minha frente no último ano, exceto aqui dentro. Aqui dentro eu tenho acesso a essas emoções todas, quando eles me trazem a sinceridade deles. Às vezes conseguem mais, às vezes conseguem menos, mas isso seria neles como seria num ator profissional, profissionalíssimo. Há vários deles que chegaram a um nível que eu às vezes falho em ver em algumas salas profissionais. Alguns, naturalmente, não é todos. É o contraditório, não é? Essa artificialidade das emoções, sim, sim, acaba fora do teatro, fora do palco, acaba por ser artificial e no palco elas são verdadeiras. Exatamente, e é por isso que para mim, especialmente para mim, o teatro é belíssimo. Porque o real está aqui dentro, por estranho e por paradoxo que seja, o mais real está aqui dentro, não está lá fora. Por muito que a narrativa seja ficção, por muito o importante, o seu sumo, o seu âmago, ele é muito mais real às vezes do que é lá fora. Porque lá fora a pessoa está-se permanentemente a enganar, montes de vezes. Não, eu não vou chorar porque eu sou assim, ou não, eu não vou fazer isto porque eu sou assado. Aqui não, aqui é aquilo que eu realmente sinto. A peça é um palco dentro de vários palcos também. Sim, também. O cenário é complexo, essa sincronia entre vários palcos, várias cenas, também foi difícil de coordenar. Foi difícil, por isso é que os primeiros espetáculos estavam menos limados, foram um pouco menos bons, essas transições foram menos boas. Eu queria usar o palco todo, porque a última vez que eu tinha visto o palco todo usado, talvez tivesse ido há 4, 5 anos, o palco do diretor todo usado, se bem que eu não vi uma peça também aqui em que aconteceu, mas de qualquer das formas, este espaço tem características muito especiais, porque é muito comprido, e eu queria usar o palco todo. Além de usar o palco todo, eu queria usar a altura toda, por isso é que há as camas no penduradas, há o sótão a ser usado, a contraluz, porque eu queria usar literalmente o espaço todo, não só no seu comprimento, mas na sua altura e em tudo, porque acho que é uma coisa que falta muito às vezes, porque há muito aquele teatro de TV, que é uma cortina ou um palco reduzido a X metros, e é aqui que tudo se passa, que é legítimo, tudo bem, mas no meu entender o espaço deve ter tanta dinâmica quanto tem um ator, porque o espaço também vive agora aqui, agora ali ao fundo, agora não sei o que, e isso próprio cria um ritmo de interesse para o espectador e um ritmo para a peça de uma respiração. O espaço pode respirar, eu não estou sempre a olhar para o mesmo sítio, isto é uma peça de 1h50, muito pesada, mas o espaço está permanentemente a mudar e eu agora vou ver no sótão, agora vou ver ali no fundo, agora vou ver não sei o quê, o que de uma forma ou de outra, porque o espaço também atua. E era aquilo que eu queria mais, era que o espaço aqui próprio também atuasse ele próprio. Aliás, uma cena muito, muito curiosa, que é quando eles, cada um fala quase em círculo, exatamente, dá essa sensação de espaço. Exatamente, que foi não só por essa questão de espaço, também por uma questão dramatúrgica, e porque tinha que existir uma ligeira transformação na dramaturgia nessa altura, porque é a parte em que eles passam para dentro da biblioteca e o espaço não muda, lá está, porque não podemos de repente trazer estantes de livros cá para dentro, etc, etc, etc, mas acaba por mudar porque o ritmo do próprio espaço mudou. Então há uma mudança de lugar, obrigatoriamente, mesmo que o espaço fique exatamente igual. E nesse sentido foi assim que eu me tentei, usei também as cortinas para isso. Além disso, há o tema do comboio, e antigamente havia aquelas cortinas nos comboios com as câmaras individuais. Há o tema do hospital, há sempre o tema das cortinas no hospital. Há o tema do teatro, aqui próprio dentro também, que há uma parte que é teatro, que é a acusação do próprio teatro, dos homens que transformam as suas tragédias em farsa, e que também tem o tema das cortinas. Por isso, e de uma certa maneira, como aquilo também que eu queria dizer era o homem trancado dentro de um sítio, e a própria cortina também pode dar essa dimensão de um homem mais trancado ou menos trancado. E daí a utilização das cortinas, que foi uma cedência que a direção do Gratua me fez, porque não foram nada baratas, mas tinha que ser, tinha obrigatoriamente que ser. A peça fala da condição humana, a condição humana na altura, quando foi escrita esta peça, referia à peste, uma tragédia, mas também podemos fazer aqui um paralelismo, também há tragédias atuais que se pode levar aqui alguma sensação de emoção e de em termos comparativos também são realidades atuais. Eu penso que a peste será sempre atual, e depois é outra coisa, que é aquilo que a peste diz, é que a verdadeira peste é o homem. O homem acaba por matar muito mais do que a peste. O homem acaba por ser o verdadeiro vírus, acaba por ser o coração dos homens. E nesse sentido, era também, e daí a escolha desse texto também, era para acordar estes miúdos, estas crianças, entre aspas, para aquilo que no fundo é também o seu coração, porque esses sentimentos também existem lá. O mundo é assim porque nós todos o criamos e eles os criam todos os dias também, por isso eles também têm responsabilidade nisso, no mundo que criam. E daí que a peste será sempre, talvez quando a sua linguagem for menos atual, que ainda não é datada, quando a sua linguagem for menos atual, talvez possa considerar um texto ligeiramente mais datado, mas não é e não será nos próximos tempos um texto datado, e as adaptações que eu fiz, tive que as fazer porque o texto original não inclui mulher praticamente nenhuma. Há a mulher do doutor que se vai embora no início do livro, do romance, e nunca mais volta, mas é a única referência a uma mulher forte que existe. E eu tinha um elenco com 6 homens e 7 mulheres, ou 7 homens e 6 mulheres, de forma que eu tinha que adaptar muitíssimo isto para que... E também por isso, talvez daí a peça tenha seguido um caminho mais romântico do que existencialista, embora esteja lá o existencialismo todo, penso. Isso também complicou, não é? Adaptar a peça também complicou. E depois eram 6 mulheres, era um brasileiro que não conseguia falar, ou seja, como é que eu vou enfiar aqui um brasileiro? Ou vou meter a falar brasileiro, por isso eu vou ter que criar uma trama para que ele próprio seja brasileiro. Eram dois madeirenses, uma açoriana que por acaso não tem sotaque, graças a Deus, por isso foi tremendamente complicado gerir um grupo. E depois era outra coisa, que era, não havia ninguém muito mais velho. E no texto original... todos os homens têm uma carga emocional de homens de 40, 50 anos. Não é uma carga emocional que uma criança, entre aspas, de 20 ou 23 consiga ter. Daí que houve cenas que tiveram de ser obrigatoriamente, ou toda a trama teve que ser adaptada, tirando o tema da mulher do doutor ter ido embora, teve tudo que ser adaptado. Embora eu tenha usado bastantes frases e bastantes trechos do texto original, porque são demasiado bons para não serem usados. Como é que avalia a qualidade dos atores, da atuação dos atores? Resultou bem o espetáculo? Na carreira original penso que estavam demasiado tremidos, mas ainda não tinham tido tempo para absorver tudo, porque foi um mês sempre a trabalhar e palco. Depois eles vieram das férias e vieram mais seguros e mais maduros, e vieram com um texto interiorizado, porque viveram coisas na vida deles que o fizeram de uma forma ou de outra relacionar com as experiências que já tinham tido aqui, e deram um salto, deram um pulo enorme. É curioso, porque eu tenho um amigo meu... que está agora no Porto, infelizmente, que trabalhava connosco cá em Aveiro, no teatro, mas está agora no Porto, infelizmente, e tem seguido com frequência espetáculos no Porto, e eu estive ontem, antes de ontem, a comer almoço com ele, ele estava-me a dizer, ainda ontem fui ao São João, e os atores, a produção, incrível, todo mundo mais, mas a maioria dos atores pareciam mais amadores do que aquele grupo que tens nas tuas mãos. É claro que isto foi muito trabalho, etc. E é claro que não chegaram todos ao mesmo nível. E era impossível também porque há personagens mais que puxam mais por eles, há personagens que puxam menos. Mas há um grupo de pessoas aqui que tem uma séria largura de sentimentos e uma séria potencialidade de pensarem um dia na sua vida poderem seguir o teatro a sério. Espero que não... necessitem nessa altura, e não vão necessitar nessa altura, do acompanhamento que tiveram aqui. Não vão, porque aprenderam muitas coisas. Mas poderão pensar nisso, eventualmente. Não todos, talvez não todos, mas há um punho forte deles que me emociona. Às vezes eu estou lá em cima, já vi a peça 50 vezes, e hoje, no fim, emocionei-me. O meu irmão também deu o litro, hoje, especialmente, no fim. Ele agarrou o espetáculo mais no fim e foi fortíssimo dele, desde a cena da cama com a Beatriz, e depois a cena do meu irmão com o Tiago, e depois a cena da Maria. Foi para mim, foi avassalador, independentemente de já ter visto o espetáculo 50 vezes. Tive que segurar um bocadinho as lágrimas, e às vezes não sei até que ponto é que serão as lágrimas por aquilo que eu estou a ver ou as lágrimas por aquilo que eu estou a ver associado ao orgulho que eu tenho neles. Mas... não dá para separar as duas coisas. Também é um orgulho próprio, não é? Também. É um orgulho ter conseguido. Sabe que há um mês, isto só começou a ser escrito um mês antes de estrear. Eu escrevia de manhã e dirigia à tarde e à noite com o meu irmão e fazia carpintaria e cenografia à noite. Eu andei a dormir 5 horas por dia quando tinha sorte. Eu disse mesmo ao meu irmão, não consigo trabalhar com tanta gente e com gente tão verde ainda, não consigo. E não consigo, ainda não temos texto. Eu não vou conseguir, por isso vou desistir. E o meu irmão foi o meu irmão que me segurou, foi o meu irmão que disse, se tu vais desistir, és um atrasado mental. Eles confiaram em nós, por isso eu vou ficar. E o que vai acontecer se tu desistires é que eu não tenho capacidade para escrever, tenho para outras coisas, mas não tenho para escrever. E, ou seja, vai sair um buraco, eu vou ficar no buraco, vai toda a gente ficar no buraco, vai ser uma coisa horrível e vai ser por tua culpa que nós vamos passar todos uma vergonha. E eu, pronto, passo a expressão, mas pensei literalmente, estou fodido. E foi passado uma hora precisamente que entrou a primeira frase do guião. E a partir daí foi um milagre quase, porque eu nunca na minha vida criei um espetáculo a escrever, a dirigir e ainda a construir tudo isto. Nunca na minha vida criei um espetáculo tão rápido. E vê-lo depois, nem me queria acreditar. Eu ainda hoje não acredito que consegui estrear em tão pouco tempo. Ainda não acredito. O desenho de biologia e música também está muito bem conseguida, na minha opinião. Sim, é uma coisa que eu tinha que lhes ensinar também, porque eles são habituados a algum teatro, mas estão a ver aquele, são habituados a ver aquele teatro que é iluminado um bocadinho à casa de banho, sem grande rigor estético na luz. De certa forma que a luz foi não só para o espetáculo, mas para que eles próprios aprendessem que a luz pode dizer imenso e que a luz é mais de metade às vezes de um espetáculo. Porque a luz cria e os desenhos que a luz cria no chão, no ar, etc, etc, etc, querem sempre dizer alguma coisa. E se não querem dizer alguma coisa, então é porque está alguma coisa errada. E de forma que, além de ser naturalmente já a minha estética e do meu irmão, era para que eles próprios também pudessem aprender e pudessem ficar, olhar para o chão e ficar deslumbrados com o que a luz podia fazer. Porque basta que aqueles dois globos estejam ligados e de repente existe um confessionário pelos furinhos de luz que passam entre o guarda e o padre, etc, etc, etc, etc. De forma que foi para eles também. E a sonoplastia foi feita literalmente 2 dias antes do espetáculo. Eu tive a ajuda, eu tinha 2, 3 faixas que sabia que ia usar obrigatoriamente. Felizmente só está com ouvidos, aquele quarteto para cordas tem 20 e tal minutos, por isso eu pude parti-lo em muitas pequenas faixas. E depois a Andrea, que tem uma cultura musical, ela é cantora, por isso tem uma cultura musical forte, ajudou-me a escolher o resto das faixas. Depois eu tive que editar e fazer esse trabalho todo de edição, naturalmente, mas estou muito contente com os desenhos de luz que consegui criar, conseguimos criar com 25 projetores e 23 canais, porque depois existe isso, é que isto não é uma sala que tem 70 projetores no ar, é uma sala que tem 25 e não tem mais nenhum, e tem 23 canais e não tem mais nenhum. Como é que eu vou iluminar cenas diferentes, absolutamente distintas, num espaço de 20 metros, tenho para iluminar com 23 projetores? Foi outro dos desafios. E, felizmente, bateu tudo mesmo à conta. E sincronizar também com os atores, não é? Os diálogos dos atores, sim, também sim, nesse espaço e jogar em sintonia com a luz, sim, sim, complica, não é? Sim, sim. Eu tive a felicidade de aqui estar a trabalhar o Pedro Sotomayor nas luzes, na luminotecnia, e o Pedro foi uma pessoa insuperável em esforço, em trabalho, em falar comigo, olha, mas não achas que isto, olha, não achas que aquilo, ou eu dizer-lhe, não, isto não resulta, este projetor aqui não resulta, e ele a primeira coisa, ele nem sequer me dizia nada, ele descia da regi, subia ao andaime e trocava o projetor de sítio, que é uma coisa, não me dizia uma única palavra de saturação, nós ficámos aqui os últimos dias até às 4, 5 da manhã a montar isso. Ele também nunca tinha feito tempo programado na mesa, que era uma coisa que a mim me criou, eu não sabia que ele nunca tinha feito, ele também não me disse, foi esperto. Mas não me disse nada quando ele disse que obrigatoriamente os tempos tinham que ser programados. Eu devia ter agora um programa de luz com os tempos programados. Ele não me disse nada, aprendeu e fez. E só me disse depois do espetáculo de sexta-feira. Então, não me diz nada. Ah, não, se era preciso, era preciso. Eu aprendi, pronto. E isto quer dizer, de uma pessoa como o Pedro, que naturalmente, como o Pedro, que já, naturalmente já não tem paciência para gente tão jovem, como eu também já não vou tendo ele. Então, imagino estar aqui todos os dias a aturá-los e aturar-me a mim, a pedir para ele subir este projetor, descer aquele projetor, etc., até às 4 da manhã, meu Deus, é das pessoas mais incríveis que eu já conheci em toda a minha vida. Por isso aí ele, o meu, sei lá, o meu total agradecimento. Porque às vezes é complicado, sabe? Às vezes é complicado dizer a alguém, olha, mas não achas que seria melhor trocarmos este projetor de sítio, porque não sei o quê? E as pessoas já estão tão saturadas de trabalho, que é normal nos dias antes de estreia, que, epá, é melhor não, porque agora não sei o quê e depois não sei o quê. E pronto. E risca-se essa solução que se calhar seria muito mais interessante e melhor. Neste caso, o Pedro foi insuperável, por isso eu só tenho a agradecer. Vai haver mais espetáculos? Ainda há algo a aperfeiçoar ou a peça está 100% animada? Há sempre coisas a aperfeiçoar. Umas coisas mais que outras, umas pessoas mais que outras, mas há sempre coisas a aperfeiçoar. Eles crescem todos os dias, às vezes falham em cenas que já não falhavam, mas isso é normal, não é normalíssimo. Mas são sempre a crescer, o que também é belo para mim que estou lá em cima, vê-los a eles com pouca experiência de repente a crescerem e a darem passos enormes e a perceberem coisas e a trazerem-me coisas, porque eles foram muito marcados. Não é assim, não, é este tom, agora imita, porque não conseguiam chegar lá por eles próprios, não tínhamos tempo para que eles chegassem lá por eles próprios. Ok, agora está imitado, agora a partir daqui tu precisas de chegar ao teu sentimento verdadeiro e começares a modelar as coisas aquilo que é o teu sentimento verdadeiro. E alguns deles foram mais tímidos e ficaram muito marcados, mas de repente agora começam a libertar-se e começam a aparecer coisas que não são, nem podem ser de direção, são pessoais e são brilhantes. E é lindíssimo para mim estar ali em cima todos os dias e vê-los a crescer, como algum dia alguém também me há de ter visto em mim, e eu não tive a oportunidade de presenciar, mas sabia, olha, hoje descobri isto, olha, hoje descobri aquilo. E é maravilhoso, porque nunca há um espetáculo igual. E é, de repente, é um orgulho que eu não sei explicar, é um orgulho que provavelmente nenhum filho nunca me dará na minha vida. Por isso é que eu também me interessa trabalhar com esta gente, quero dizer, com gente nova no teatro, porque posso aperceber-me de coisas que sei e não sabia que sabia, mostrando e fazendo e pegando neles. O que mais me apetece agora é saltar para palco com eles, porque apetece-me contracenar com alguns deles, que é o melhor elogio que, acho eu, eles podem receber de um diretor, parece-me. Parecia que o mencionador também ajuda a crescer, não é? A mim ajuda, imenso. Cresce bastante também, imenso, não é? Imenso, porque eu já tinha dirigido, mas dirigi sempre pessoas com mais experiência do que aquilo que eles tinham, e profissionais, em alguns casos, ou a maioria dos casos, e de repente... E grupos mais restritos, de atores. Mais restritos. De repente, ter que ensinar tanta gente, tanta coisa, há coisas que eu nem sequer sabia que sabia. Foi um momento em que eu tive que explicar que, pois é, é assim, e é por causa disto. E de repente estou a aprender também. Por isso, nesse sentido, foi super enriquecedor para mim também. Foi provavelmente o segundo trabalho em que mais cresci em toda a minha vida. O primeiro foi um monólogo dirigido pelo João Fino, em que eu tive que aprender muito, pessoalmente, enquanto ator. E aprendi imenso, pessoalmente e em cima do palco, e com o João, claro. E agora este espetáculo, porque estou a transmitir coisas que aprendi de outras pessoas, ou por mim sozinho, ou a ler, ou a ver, ou o que quer que seja, e ensiná-los a ver é fazer nascer uma pessoa, porque a nossa profissão é ver, é saber ver. O teatro significa literalmente o lugar de onde se vê, que não é a plateia, curiosamente, é aqui dentro. E a profissão deles é saber ver, é estudarem tudo que existe à volta deles, as reações humanas, todas elas que existem, todas elas, desde as mais pequenas às maiores, e porquê isto, porquê aquilo, porque é que esta psico, esta pessoa pensou desta forma e fez isto. Eu tenho que aprender, que é para eu poder usá-lo depois também. E como, o que é que isto dirá acerca de mim também. Então, a sua obrigação permanente é estarem permanentemente a nascer lá fora. Ter a oportunidade de fazer parte disso e tê-los quase tirado, sei lá, da sua natural cegueira, não completamente, ter sido um empurrãozinho, vá, e eles seguem o seu próprio caminho, é maravilhoso, porque de repente... existe algo em que eu participei nesta vida, não é? E acho que é um bocado isso, acho que é um bocado o sentimento que o ator também sente quando recebe palmas, que às vezes é um bocado enganador, ou muitas vezes é muito enganador, mas é esse sentimento de reconhecimento de eu existo, eu fui importante para esta pessoa, eu poderei ter mudado a vida desta pessoa, eventualmente, e eu poder ter feito isso em tanta gente, e saber que eu fiz, e ver os resultados a crescerem à minha frente... Porque as palmas nunca sei se são hipócritas ou se é porque, pronto, porque é obrigação e etc. Pode haver público não. Que não gosta da peça, exatamente. Não é? Tão densa, também não é, é muito densa, pode ou não ser muito aceitável para o público. Podem não estar à espera. E mas podem não reagir da melhor forma. Para mim é muito bom ver o crescimento literal deles, porque é de facto um sinal de que eu fui importante e de que não os ensinei mal, que é um perigo, que é uma coisa que me assusta imenso, que é, será que eu estou a dizer isto bem? Será que eu estou a ensinar bem esta pessoa? Será que isto não é uma trip do meu ego ou uma trip do que quer que seja? Será que é mesmo? Mas em relação às palmas deste espetáculo em específico, tirando talvez dois espetáculos na minha vida ali no Estaleiro Teatral, eu nunca recebi uma afluência tão grande, tão insistente, porque, ok, a sala tem só 50 lugares, é certo, mas não há um único dia em que nós não tenhamos 50 reservas e 30 ou mais pessoas na lista de espera. Hoje tínhamos 60 pessoas em lista de espera, o que significa que havia ainda, depois dos espetáculos todos, 110 pessoas queriam ver o espetáculo, umas pela primeira vez, outras pela segunda e pela terceira. Estavam aqui pessoas no público, eu já vi 4 ou 5 vezes, e quer dizer, e pagaram sempre o bilhete 4 ou 5 vezes. Que sensação maravilhosa! É sinal de que, até porque originalmente o que as pessoas diziam quando saíam daqui eram, um espetáculo um bocado longo demais, porque a bancada não ajuda, porque a bancada não tinha bancos nessa altura, e eu, de facto, o espetáculo é um bocadinho longo demais, mas não é só isso, é o ritmo que lhes falta a eles, porque eu escrevi mais ou menos para ter 1 hora e 40 minutos. o ritmo que falta a eles é o facto de vocês estarem numa bancada que não tem encosto e passado uma hora já é muito difícil, já não encontramos posição e já não estamos atentos ao que estamos a ver, estamos só a pensar na nossa disposição e pronto, e era isso essencialmente. Eu, para a reposição, cortei no máximo dos máximos 5 minutos de texto, não havia mais nada em que pudesse mexer, porque eu também tentei que todos, independentemente da sua importância narrativa, toda a gente tivesse mais ou menos o mesmo tempo de exposição ou algum bom tempo de exposição, não quisesse que entrasse uma pessoa só porque sim e depois saía e não participava mais. Isso para mim não faz grande sentido. Por isso, ainda que todos tivessem mais ou menos um bom tempo de exposição, por isso, obrigatoriamente, a coisa tinha de ser longa. Mas agora, na reposição, cortados esses 5 minutos, eles ganharem o ritmo certo da peça, ganharem o ritmo certo nas transições, que era muito complicado, demorava muito tempo antes, e tudo mais, conseguimos reduzir em 20 minutos o espetáculo, que é imenso. Eu nunca mais ouvi uma queixa em relação ao tempo de espetáculo. De facto, dizem, poça, é pesado, porque é pesado, de facto, é suposto ser pesado, é suposto criar desconforto, porque são pessoas tremendamente desconfortáveis a dizerem o desconforto à vossa frente, aí vocês têm que sofrer com elas, de uma forma ou de outra, por isso é suposto também que o espetáculo faça isso. Por isso, sim, foi mais longo na carreira original, mas agora está com o tempo perfeito, está... Aliás, essa mensagem desta secretária ficar tão perto do público também houve um impacto ainda maior, não é? Se fosse a nível visual mais distante... Perdia muitíssimo. Perdia o impacto, não é? Isso é uma das vantagens aqui do gratuito. A poucos centímetros do público, claro. E o público a ouvir e a ler a mensagem... Exatamente, isso é uma das vantagens aqui do gratuito e, além disso... Uma coisa que eu também tentei potenciar, porque normalmente às vezes faço no Gretua com várias cadeiras aqui à frente e o palco começa, ou para os atores o palco começa tipo a 3 ou 4 metros. Não, é aqui que começa, é na cara das pessoas, é literalmente na cara das pessoas, porque quando o meu irmão, ou quando o doutor, quando a personagem do doutor estiver a chorar de raiva e de fúria e de solidão aqui trancado, não há forma de fugir à cara dele, nem à expressão dele, nem ao sentimento dele. E quando chega finalmente ou quando lhe chega a doença, através da imagem da mulher, ou o que quer que seja, eu quero que as pessoas ouçam-na a colocar a mão no ombro dele, por mais sutil que seja, porque é a diferença entre estar a ver uma coisa numa televisão, e às vezes o teatro é quase uma televisão, porque eu estou a 15 metros e tenho ali um quadrado onde as coisas passam e mais nada, é a diferença de estar a ver televisão, ou cinema, ou estar literalmente aqui. Por isso é que o cinema também tem aquele Dolby Surround todo e aquele som sempre nos pincas das alturas, porque tem que envolver, tem que puxar o público de alguma forma, porque o público tem só um ecrã, independentemente de ser gigante à frente deles ou não. Aqui as pessoas conseguem ver o trajeto que uma lágrima faz no rosto de alguém. É, tem de ser obrigatoriamente muito mais forte. E não são lágrimas artificiais, não é? A maioria das vezes não, felizmente. Há mais espetáculos? Que expectativa tem para os próximos espetáculos? Que eles cresçam ainda mais e que sejam bons espetáculos, porque público eu sei que vamos ter. Por isso, é difícil estar sempre a crescer, sempre a crescer, sempre a crescer. Eles estão num nível bom, continuarem a crescer mais, mas vão crescer de certeza. A única coisa que espero é que sejam bons espetáculos, que nenhum dos miúdos caia aqui destas camas que estão no ar. É a única coisa que espero, porque o público eu sei que vamos ter e sei que vai gostar, porque sou humano como eles, e se eu gosto e gosto tanto, é um bocado difícil que eles não gostem também. Já mais projetos na cabeça? Sim, nós vamos estar agora em novembro, vamos começar com a nova produção. A direção do Gretua gostou bastante do meu trabalho, felizmente, por isso convidaram para dirigir a próxima produção deles também. E além disso, eles querem fazer um curso de iniciação teatral com outro grupo diferente, que me convidaram também para coordenar. Eu não queria jamais ser eu a dar o curso individualmente, sozinho, porque não tenho valências suficientes para isso, porque há pessoas muito mais experientes que eu em zonas específicas de teatro e no seu geral, e por isso eu decidi fazer uma coisa a meias com muita gente, chamar várias pessoas da minha confiança, que eu sei que o trabalho delas é excelente, e poder dar-lhes a eles aqui uma boa formação que eles não vão encontrar em mais lado nenhum. Eles, é curioso, porque nós estávamos a pensar, e vamos provavelmente fazer isso no outro lado também, mas eles convidaram, eu não lhes podia dizer que não, porque é algo que para mim me interessa muitíssimo. Não só o testemunho, não só o teatro, mas a passagem do teatro. E interessa mais ainda defender o bom nome do Gretua e defender este palco onde já pisaram e foi construído por pessoas lindíssimas e por pessoas que estão nos mais diversos pontos do país a fazerem teatro. Há uma certa displicência normalmente de quem por cá passa em não saber isso ou estar-se marimbando para isso. E as pessoas podem se esquecer, é muito fácil que as pessoas se esqueçam. Inclusive na organização do Salta do ano passado houve vários nomes muito esquecidos que me são próximos, não estou a falar de mim naturalmente, que só tinha passado aqui como ator, mas houve vários nomes muito importantes que foram esquecidos e que foram foram preteridos, preteridos em relação a outros. E achei de uma injustiça inominável, achei de um provincianismo, às vezes, inconsiderável, porque, naturalmente, claro que não estou a falar de toda a gente que organizou o Salta, até porque eu acho que foi o melhor Salta que até agora foi organizado. E dou os meus parabéns a essa direção, nesse sentido. Agora, acho que foram homenageadas poucas pessoas certas, e ainda sido mais, e nesse sentido, porque há muita gente muito boa que passou por aqui, e normalmente quem vem para aqui, quem vem lecionar, entre aspas, aqui, esquece muito isso, porque como eu já ouvi dizer, ah, eu tenho um nome na praça, e por isso estão-se a cagar, peço desculpa pela expressão, mas isso é criminoso, não só pelo nome das pessoas que já passaram aqui, e pelo esforço e suor delas, que foi sempre de graça a maioria das vezes, construíram este espaço, numa altura em que uma associação académica, no caso a Associação Académica, está tão pouco preocupada com a defesa dos interesses culturais de 15 mil alunos, a única defesa cultural que eles podem ter é o Gretua. E quando se leva isto como teatro universitário, que eu normalmente ouço mais falar como a responsabilização da sua qualidade, mais do que aquilo que devia ser, da formação de humanos, mais do que atores, através do teatro, vá, acho criminoso que se leve isto de uma forma irresponsável. E que não só homenageie quem passou por cá e quem está cá e quer crescer aqui e quer seguir uma vida, alguns deles. A primeira pessoa que eu escolhi para esta produção eram 20 e tal ao início. Eu não conseguia trabalhar com todos. Uns foram escolhidos, outros foram-se escolhendo. A primeira pessoa que eu escolhi foi uma rapariga que apareceu aqui, 17 anos, 17 anos. E à frente de toda a gente, essas 20 e tal pessoas, eu estava a perguntar, quem és tu? O que é que tu, porque é que vieste para o Gretua? Mas não sei o que, normalmente, ah, eu tenho 20 anos, vim para aqui porque um amigo me convidou, ou vim para aqui porque tinha tempos livres. E esta miúda de 17 anos, que agarrou nos tomates, que não tem, mas tem muito mais do que alguns deles, chegou aqui e disse, olá, o meu nome é Maria, tenho 17 anos e quero ser atriz. E eu, tu estás. E a presença dela, como pode ter visto ali, foi soberba. Essa desresponsabilidade de algumas pessoas que passaram aqui e que levaram isto de uma forma, se calhar, menos... que não deram a vida, que deram, se calhar, deram com certeza trabalho, com trabalho deram com certeza, até porque eu tenho visto ao longo destes anos, um, dois, três trabalhos bons que passaram por aqui, melhores que os que vejo trazidos lá de fora, no Salta, mas pronto, isso é outra coisa. Mas houve outros em que, sinceramente, foi criminoso, literalmente criminoso, e coisas que me chegam aos ouvidos de coisas que essas pessoas diziam, e que é criminoso, não há outra expressão, porque está a hipotecar o passado de uma casa, o presente de uma casa e o futuro de uma casa, que são todas as pessoas que passaram por aqui e aquelas que vão passar e aquelas que estão cá. E acho a minha função foi a primeira coisa que eu disse quando me convidaram, foi eu, sim senhor, eu vou, vai-me orgulhar muito voltar à casa que me viu nascer, foi aqui que eu comecei a fazer teatro, vai-me orgulhar muito, mas eu só vou se certas e determinadas condições forem estabelecidas e se vocês concordarem com elas, que é acabou-se o amadorismo que eu costumo ver. Acabou. Vocês vão ter que dar as vossas vidas e os vossos corações por isto. Porque isto não é só pelas vossas vidas, mas é pelas vidas das outras pessoas que aqui estão e as outras que já estavam e etc. E eles, nesse sentido, a maioria deles foi insuperável. São pessoas que às vezes estão a sair de trabalho às 7h30 e têm de ir para Cantanhede às 6 da manhã e estão aqui às 8h30 para trabalhar e para trabalharem até à meia-noite, até à 1, até às 2, até às 3, se for preciso. Isto é de um... é de uma nobreza que não merece outra coisa senão a vida total e incondicional de quem vem dirigir para aqui. É a minha opinião.